Amor, sinto falta da nossa casa, mas logo eles me esquecem, ninguém é novidade pra sempre. Esse é meu assalto a banco, e no momento eu tô em direção ao cofre com o gerente. Só queria tá com você, usando mais a língua que Siqueira Júnior. Meu medo é que essa correria te tire de mim. Por você eu juro, nega, que eu volto a andar no Uno. Se bem que não me deram nada de mão beijada, agora que virou querem beijar minha mão. É o talento de Marlon Brando, ao respeito de Corleone, que me fez virar poderoso chefão, segurando o nó na garganta pra não fazer dilúvio na cena, evitando falar de problemas pessoais, pra que consumam porque é bom, pô, e nunca por pena. Aos 25, tudo na mão, deixa a família bem. É, como que me emociona, cê chega a querer pular de bang jump sem corda, só pra ver se o capacete funciona. Perguntam como, né, o que eu canto, é como eu canto, eu como canto. Eu vivo isso 24 horas, tem coragem de abdicar e não demonstrar fraqueza. Tipo esses papos de que homem não chora. Eu juro que eu jogo com tudo e não me contundo, e só me contento em te ver sorrir. É o nosso sustento, busca no fundo que eu faço girar o mundo. Mandando mensagem pra vocês, às vezes, não, o Marcola tá doidão, mas não é não, cara, de coração. Todas as suas músicas, cara, que é isso, só? E aquele pulinho que você dá, pai, aquele pulinho, isso, eu tô no ritmo aqui em casa até agora, né, que pulinho. Você tá doido, só?